Vai ceder passagem ao tráfego da Oceania e prosseguir como número 2 via Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118,6. O altímetro marca 1014. Você vai manter a minha escuta e aguardar só uma recoordenação de nível para que você não seja prejudicado no ponto de espera, ok? Afirmativo, vou aguardar a aeronave da Avianca passar, Pátio Índia Alfa, torre 18,6, gol 1940. Salvador, boa noite, voo 9072, estabilizado ILS, pistão 1-0. 19072, cheque trem e livre pouso, pistão 1-0. Vento 1-20 graus, 1-0 mais. Livre pouso, pistão 1-0, voo 9072. O 940 na escuta. Prossiga. Seu nível agora é o 340, ok? A fim de que evite que o senhor fique esperando muito tempo no ponto de espera devido à aeronave bastante, mesmo destino, mesma rota e mesmo nível. 340, ciente, gol 1940. Torre 118,6, obrigado e até a próxima. 18,6, obrigado, 940. Salvo gol 1273 para o Puxa de Acionamento 01. 1273, coordenando com a equipe de solo, assim que o tráfego da companhia ingressar na Índia, autorizado Puxa no 01. Mas o tráfego na Índia está autorizado, 1273. Então você não me deu de pronto? Prossiga. Faz o que, depois? 7186. Boa noite, Comandante 229, pode dar em volta. Ciente, mantém a posição. Recorte na rotatória ou visual com campo? Tá visual com campo, Oscar Bravo Eco, passando agora a Paris. Oscar Bravo Eco, chame torre 118, décima meia. 118,6. Torre Salvador para passar em busca Bravo Eco. Bravo Eco, prossiga para o final do 7, reporte Eco. Para o final do 7, reportará o Bravo Eco. Para o gol 9072. 9072, vento 120 graus, 129, livre pouso. Graças. Olha, Matheus, Chanel 6259. Olha, 9072, seu solo foi aos 47129, solo. 219, bom dia. 6259, quando pronto, de decolagem, 120 graus, 122. Vem, planeta de colagem, né? 629. Importante da Juliette. Alfa, repórter, Santa Juliette, do 9072. Check-in, pouso, 7, 20 graus, 8 longe. Achou e travou, está autorizado o pouso para o Oscar Bravo. Voo 940, autorizado, leia, mantenha. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira no 0, voo no 940. Decola 50, controle 19, decimal 8. 19,8, obrigado, até a volta. Boa noite, Xané 6259. Xané 6259, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL, após 2 mil pés, foi direto da EL. É, entendeu que está presente, está autorizado da EL, Tirita? É, afirmativo, direto da EL. Obrigado, Tirita, da EL, antena por 360. Zero. 9072, assim que a nave da companhia inicial táxi, ingressa via Juliette para o 03. Observar o voo, Juliette para o 03. 9072. Para o táxi, voo 1273, 157 a bordo, alterna a cabine 323 da tonalidade. Prossegue via Índia Alfa, ponto de espera 118,6, altímetro marca agora 1014, tem um bom voo no 273. Alfa, conferência 2.6, trato 273. Colagem 940, vento 120 graus, 102. Autorizado, decolagem, cabeceira 10, voo 940. Sente autorizado em manter. Sente autorizado em manter, 1273. Sente, vai olhar e manter. Claro. Controlado, autorizado para trás. Ative seu solo 5-2, livre o táxi em retorno e ao estacionar a frequência livre. Obrigado, boa noite. Xané 6259 para cheque rádio, chame 12345. 12345. 940, decola 53, controle 19, decimal 8. 98, uma boa tarde. 3217, autorizado. Bushback alternamento, chama ataque. Boa tarde, ataque. 3217. Salvador, boa noite, no 940. Moro 940, contato radar decolagem, suba até nível de voo 340, voe direto da El. 340, presente da El, voo 940. Direto do Bidev. Obrigado, Pedro. Direto do Bidev. Retrovivo decolar, 120 graus, 109. Retrovivo decolar, 6, eu só decolo, 5, controle 1, 9, decimal 8. Boa. Controle boa, voo no 273. Voo no 273, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, vou direto da El, até da El, após Leda e Brit. Da El, Leda e Brit. Chanel 259, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Chama agora centro Recife, 1251 ou 13325, obrigado, até a volta. 940, cruza 130. Quase transferência de comunicações, Bruno 940. Guarda. Gonçalo, tá 3. 217 para o táxi, 122 a bordo, alterna Guarulhos, 3,5 de autonomia. Segue via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto de espera 118,6. O altímetro marca agora 1014, tem bom voo, está 3,217. Tem Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 580 até a identificação, autorizada a chegada a Mari, desde até nível de voo 050, QNH 10014. A Mari 050, autorizado, pushback acionamento, chama táxi, 5241. Portará acionado e pronto, 5241. Objeto 5810, vou indo para hoje, Itap. Trip 52 de noite, essa identificação, vem na proa de Amã para a chegada da Amã, reporte para a descida. Trip 52 de noite, dentro da nível de voo 060, que é legal no 0114. Voo 1273, chame centro Recife, frequência 125, decima 1, alternando 133, decima 25. Ação na frente Recife, 1273, boa. Jet 5810, desça para 2000 pés, após ser avisado localizador, QNH 1014. Adiciono 04, DST2, reportagem estabilizada, 580. IP5218, DCT4 no meu pé, QNH no 0 no 4. 4.014. Salvador, 35241, montado. Vamos para o táxi DOB 63, Terra Vitória, com 3 horas e 20 minutos. Seu trânsito. 5241, prossegue via pátio em Engenhal, ficando no ponto de espera 118,5. Altímetro marca agora 1015. Pátio em Engenhal, para o ponto de espera da 10, marcou 118,6. Lá, para o TP, 2241. Contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, pode voar na proje da EL? Autorizado, tá, 3217. Ok, voando direto da EL, 3217. Cinco, dois, um, oito, vou na proa de Duna. Proa de Duna, 5, 2, 1, 8. 7, 5, 8, 9, tem condições de aproximar e pousar na proa de Duna? Positivo, pode ser até o externo. Proa de Duna, 5, 8, 9, 0, reporte habilitado, localizador. Hora positiva, 50-0, obrigado. Controle. Gol 1776, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 050, QNH no 014. Salvador, 5241, espera da pronta para decolagem. Obrigado, Triple Aliás, decolar, vento 120 graus, 8 nós. Decolagem para o Triple. Pico 2, 4, 1, decola 09, controle de 9, 8. 9, 8, Departure Salvador, Dip 5241. Dip 5241, radio contact on departure, climb to level 400, dial departure. Up 400, dial departure. Dip 5241, fly direct bridge, climb for level 340. Only 340, could you confirm? Fly direct bridge position. Okay, direct bridge intersection bridge. Go no 776, voy direct top. A 3217, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Recife 251, 3325, 3217. Hotel, Delta Charlie, prossiga.